Oferecimento, loja online Pitu, acesse loja.pitu.com.br e peça sua resenha. 30 anos Atacarejo é pra Bahia festejar, preço baixo todo dia pra você aproveitar, todo mundo celebrando, aproveitando a promoção, vem que aqui tem novidades e produtos de montão, não é 10, nem é 20, eu disse 30 mil, aproveitou, comprou, participou, levou. Pintou no Atacarejo, com mais de R$500 mil de reais em prêmios pra você. Aproveitou, comprou, participou, levou. Você já conhece o sabor incomparável do leite Damari, que sempre esteve presente no seu dia a dia. Mas e o creme de leite e o culinário Damari? Você já experimentou? Cremosidade e leveza. Eles vão dar um toque especial nos seus pratos, salgados e doces. Conheça a linha completa Damari no supermercado mais próximo. Damari, sua amiga nas melhores receitas. Oferecimento, Monte Tabor, 50 anos cuidando, educando e transformando. Rádio Sociedade da Bahia, é minha cara, tem meu jeito, me conhece muito bem. Rádio Sociedade da Bahia, meu amor, minha alegria, não te troco por ninguém. Rádio Sociedade da Bahia, é minha cara. Tem meu jeito, me conhece muito bem. Rádio Sociedade da Bahia, meu amor, minha alegria, não te troco por ninguém. Sociedade, 100 anos contando e fazendo história. ZYC357, FM 102,5 MHz. ZYH446, AM 740 kHz. Rádio Sociedade da Bahia, a primeira da Bahia, no coração do baiano. Prefeito da nossa cidade, famílias expulsas de casa e até o medo de fazer um gesto em uma foto. A violência faz Salvador de refém. E o prefeito, o que faz? Segurança pública vai muito além de enfrentamento armado. Vamos fazer de Salvador uma cidade de paz, onde as ações preventivas façam a diferença. O tempo aqui é curto, mas vem pras redes conhecer nossas propostas. Chega mais, meu irmão, chega mais, minha irmã. Eu sou Nayara e você está na Rádio 15, a rádio de Geraldo e Fábia. Você aí que pega seu buzu, me conte igual de cá. Sabe o aperto que a gente passa, né não? Pra piorar, acredite, o prefeito Bruno Reis cortou, minha gente, 134 linhas de ônibus. Isso mesmo que você ouviu. 134 linhas de ônibus cortadas. Isso isso afeta demais as nossas vidas, né não? Pois bem, vamos ouvir a história de Dona Maísa, moradora de Plataforma, nosso subúrbio ferroviário, que para ir trabalhar, gente, acreditem, precisa acordar todo santo dia às 4 da manhã. Isso chega a ser desumano, viu? Meu nome é Maísa Santos de Assunção, tenho 47 anos, sou moradora aqui do bairro de São João do Cabrito, Plataforma, sou recepcionista, trabalho no Itaigara, entrego tudo na mão de Deus. Antes de ter a mudança do transporte, eu ia pro final de linha pegar o pituba e a sentadinha, tirando meus cochilos, né, pra recuperar minhas forças, pra começar meu trabalho. Tiraram o transporte e assim, não foi falado nada, ficou todo mundo sem saber o que fazer. Com essa mudança, eu pego 4 conduções para chegar lá no destino que eu pegava um só. Você tem que ficar sempre atenta para saltar, para pegar outro. E aí mais outro, mais outro. Quando você chega finalmente no destino, parece até que você já trabalhou. Muito cansativo mesmo. Que história, hein, minha gente? E Dona Maísa não tá sozinha nessa labuta não, viu? Você que tá aí nos ouvindo também passa seus perrengues, não é? Mas Geraldinho não vai deixar isso assim, minha gente. É ou não é, líder? Com certeza não vou deixar não, Nayara. Tenha certeza disso. Dona Maísa é um exemplo do que milhares de pessoas passam todos os dias para chegar ao trabalho, à escola, aos seus compromissos. Mas isso vai mudar, Nayara. Nós vamos reestruturar o sistema de transporte de Salvador com mais ônibus, linhas do VLT e do metrô. Tudo integrado para você chegar mais rápido onde você precisa. Ah, e se Geraldinho falou que vai fazer, eu boto fé. Compromisso de Geraldo. Reativar as linhas de ônibus e aumentar a ligação dos bairros com toda a cidade. Integrando ônibus, metrô, VLT e BRT. Aí sim, né, minha gente? A gente não vê a hora de pegar, sabe o quê? Nosso transporte sossegado, sem ficar nesse pinga-pinga danado. A gente quer uma vida melhor, com mais conforto. A gente quer ir pro trabalho, ouvindo nosso rádio em paz. Geraldo e Fábia pra cuidar da cidade inteira. Geraldo e Fábia pra cuidar. Pode ir. E por falar em rádio, eu que já era fã de Geraldo, justamente por causa do programa que ele tinha, pra quem não lembra, o Lida vai contar agora um pouco da sua história. Ô Geraldinho, conta aí pra gente. Eu sou Geraldo Júnior, nasci aqui em Salvador, no Largo 2 de Julho. Como advogado, vereador, radialista, aprendi a ouvir a voz dessa cidade. Sei que Salvador pode ser diferente. E eu vou trabalhar para que isso ocorra. Nessa caminhada, tenho o apoio e a parceria de Fábia Reis, mulher que veio do campo, cresceu nas lutas sociais e está ajudando a Bahia a combater a pobreza e a fome. Juntos, vamos cuidar das pessoas, vamos cuidar da cidade inteira. Em Salvador, Lula é 15. A gente sabe que ninguém governa sozinho. Precisamos estar juntos, trabalhando para melhorar a sua vida e a da sua família. Em Salvador, vote Geraldo Júnior. Pra cuidar da cidade inteira, pra cuidar de Salvador, vem pra fazer diferente. Vem pra fazer muito mais. Vote 15. Ligação Salvador pra toda a gente. Ontem, Geraldo disse isso. Eu tenho um líder político que se chama Assemi Neto. Hoje, Geraldo diz isso. Porque eu tenho um líder político chamado Jerônimo Rodrigues. Ontem, Geraldo disse isso. Um abraço caloroso ao nosso presidente da República e ao meu amigo pessoal, Flávio Bolsonaro. Hoje, Geraldo diz isso. Meu líder político nacional se chama Luiz Inácio Lula da Silva. O que será que Geraldo vai dizer amanhã? Começa agora o programa de Bruno Prefeito 44. Tá dando certo, bora com o Bruno. Ele é do povo, bora com o Bruno. O homem merece, bora com o Bruno. Bora que bora que bora com o Bruno. Fala, Salvador, tá no ar a Rádio 44. Bora nessa, Val. Bora, Nando, bora com o Bruno. Esse nosso prefeito trabalhador, gente como a gente, que conhece a nossa realidade. Vamos chamar ele aqui, chega mais, Bruno. Bruno Prefeito 44. Bom dia, Val. Bom dia, Nando. Um abraço pra todo mundo que tá ligado na Rádio 44. Bruno, cuidar de quem mais precisa é uma marca do seu trabalho. Com você, mais de 80% de todo o dinheiro da prefeitura é investido nas áreas mais carentes. É, uma grande prova disso é o novo Mané Dendê, a maior obra da cidade. E essa obra tá sendo feita onde? No subúrbio. Fala mais sobre ela pra gente, Bruno. O novo Mané Dendê é uma obra completa. Tem novas moradias, um novo terminal, um mercado, um centro cultural, uma nova unidade de saúde, um CRAS modelo, melhorias no saneamento, no abastecimento de água. E tem mais, viu? A prefeitura chamou quem mora no subúrbio para trabalhar na obra. Quer dizer, a pessoa garante o trabalho e ainda faz parte da transformação do seu bairro. Melhor que falar sobre isso é escutar quem tá vendo sua vida melhorar de verdade com o novo Mané Dendê. Se liga aí. Deu casa nova, tem muita moradia, muitas melhorias do esgoto. E aí foi botando as pessoas daqui mesmo para trabalhar. E vem esse projeto de revitalizar o rio, é trazer vida ao canal, né? E qualidade de vida também às pessoas que vai viver na margem do canal, né? Tô orgulhosa, chego lá no trabalho, oxe, minha filha, moro no Rio Sena agora, viu? Olha a obra lá do Mané Dendê. Tenho orgulho de ser suburbana, moro no Rio Sena, viu? Salvador, não para, tudo vai, não para. Eu pensei que é o cara, é o povo que fala, não pode parar. Bora, Salvador! Bruno, é trabalho, trabalho e mais trabalho. Eu vou até lançar um desafio aqui, Val. Eu falo entrega de Bruno e você me responde com outra. Vamos nessa, vamos nessa. Hospital do Homem. Hospital Veterinário. Academia do Povo. Kit escolar completão para as crianças com 2 pares de tênis. 9 restaurantes populares. 52 novas escolas. Campo sintético por toda a cidade. Encostas por toda a cidade. É, já vi que esse desafio é que nem o trabalho de Bruno. Não vai parar nunca. Vamos chamar a Repórter 44. Repórter 44, Repórter 44, Repórter 44. Repórter 44 tá na pista pra ouvir essa galera falar. Fala, meu povo! Bora com o Bruno, Salvador, não voltar pra trás, tem que ser com o Bruno, viu? 44 nele! Salvador já tava bom com a Semineta e melhorou mais ainda com o Bruno Reis. Boca do Rio em peso é Bruno Reis. Quem tá fazendo? A escola tá uma maravilha. Foi tablet, foi fardamento pros alunos, livros, sapatos, mochila. Que ele é o prefeito que fez história. Deu certo já, é Bruno com Ana, bora com Bruno, bora com Ana, bora junto! É Bruno na cabeça e no coração, porque é o melhor prefeito do Brasil! Tá aí pra todo mundo ver, a transformação da nossa cidade começou com o Neto e segue com o Bruno a todo vapor. A gente foi ganhando de volta o nosso orgulho de viver em Salvador. A cidade de plástico virou a comunidade Guerreira Zeferina. Uma área abandonada em Cajazeiras virou Arena Pronaica. E a transformação na vida das pessoas vai continuar, né, Bruno? O Mané Dendê, a maior obra da história do subúrbio, já tá melhorando a vida das pessoas e, com fé em Deus, vamos continuar esse trabalho transformando comunidades pobres como o Pé Preto ali no Nordeste, a cidade de Papel que fica no bairro da Paz e muitas outras. O trabalho para melhorar a vida das pessoas não para. E quem deixou um recado aqui pra gente foi nossa super vice, Ana Paula. Pois é, mais que uma vice, Ana tem uma história de amizade e muito trabalho ao lado de Bruno, sempre ajudando as pessoas que mais precisam. Fala aí, Ana. Porque Salvador já avançou muito. E se em 2020 nós estávamos preparados, hoje nós estamos mais unidos, nós estamos mais firmes, com mais fé. Conhecemos mais os problemas e as soluções para a cidade. 44, bora com Bruno, junto com Ana. Bora com Bruno, é meu prefeito. Bora com Bruno, bora aqui, bora aqui, bora com Bruno, Salvador. Não para, Bruno, vai, não para. Meu prefeito é o cara, é o povo que fala, não pode parar. Ele falou, não para, ele falou, não para. É 44, é Bruno, prefeito, não vamos parar. Bora, Salvador. Coligação, o trabalho não para. Termina nesse momento a rede de emissoras que transmitiram o horário eleitoral gratuito. Rádio Sociedade da Bahia, FM 102,5, AM 740 kHz. Rádio Sociedade da Bahia. Estamos juntos e misturados. Rádio Sociedade da Bahia. Duas sintonias com a mesma programação. Show da Tarde, o programa feito pra você. Ligado no rádio, conectado na internet e no celular. Música de qualidade, informações do trânsito e as principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Vem com a gente, cola nas tardes mais completas e divertidas. Show da Tarde, de segunda a sábado, às 14h, com Mário Tito. Da Pitu. Quer refrescar? Pitu Remix pra que bora com o Bruno, bora com o Bruno, bora com o Bruno, bora que bora que bora com o Bruno. O Salvador, não para, Bruno vai, não para. É 44, é Bruno Prefeito, não vamos parar. Esse é um trabalho, não. Se você tem paixão pelo seu negócio e precisa rodar na estrada, você também precisa de um gigante do tamanho do seu sonho. Venha visitar Bravo Caminhões e conheça o Volkswagen Meteor, o extra pesado, que é um gigante na força, na capacidade, no conforto, com até 3 opções de cabine e um gigante na segurança, com vários itens de série. Volkswagen Meteor, pense gigante. Esperamos você. Ligue 71 99903 9600. De que adianta fazer um BRT para poucos e deixar milhares de pessoas sem linhas de ônibus? Não basta investir em uma orla bonita, é preciso fazer mais pelos bairros que mais precisam. Não basta fazer festas de verão e no resto do ano ser a capital do desemprego. Não adianta mudar a imagem, tem que mudar a vida das pessoas. Geraldo e Fábio, para cuidar da cidade inteira. Obrigação Salvador para tudo. Todos os dias acordo para ir rumo aos meus objetivos. Minhas decisões são pautadas em disciplina, em foco, em determinação. Nos momentos mais difíceis, eu conto com uma escalação forte. No trânsito, não é diferente. O Universo AGV oferece uma proteção veicular de qualidade. AGV com você, a proteção que te acompanha. Faça como o Bernardinho e confie na melhor proteção veicular. Saiba mais através do nosso WhatsApp 011-5152-5222. Nem toda agressão é um chute. Podem estar confiscando o seu dinheiro. Nem toda violência é um soco. Podem te impedir de ter um acompanhante durante o parto. Existem muitos tipos de violência contra a mulher. E todos devem ser enfrentados por toda a sociedade. Então peça ajuda. Ofereça ajuda. Ligue 180 e denuncie. Bahia. Governo presente, futuro pra gente. Vote nos vereadores que estão com Bruno. Grinho de Ganso, 44888. Quero apoiar o município em importantes programas sociais, como Morar Melhor, Aluguel Social, Moradia Assistida e Restaurantes Populares. Vote Grinho de Ganso, 44888. Elton, 44144. Com fé em Deus, vamos fortalecer os projetos sociais para quem mais precisa e promover a transformação na nossa cidade. Unido do Salvador, Elton, pastor da favela, 44144. Aproveite o Festival da Construção Leroy Merlin. Os melhores preços com pronta entrega para sua obra. Confira! Cimento termoelástico Elastiment branco 20 quilos por R$854,90. Oferta válida até 31 de março na loja, no app e no site. Rádio Sociedade da Bahia. Duas sintonias com a mesma programação. Mais oferecimento. Loja online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. Bravo Caminhões e Ônibus, sempre em movimento. Meio-dia e 15. Esporte Mais. O mundo do esporte aqui na Sociedade. Esporte Mais. Salve, salve, meu povo! Muito boa tarde, estamos no ar com o nosso Esporte Mais aqui na Rádio Sociedade da Bahia. Chegando até você nesta segunda-feira, dia 2 de setembro, de muita ressaca. Afinal, foi fumo lá, porrada cá. Conversa é essa, rapaz? Vitória 0, Vasco 1, Bragantino 2, Bahia 1. E esses, claro, serão os nossos isso, principais mano. Temas. No Esporte Mais, que chega até você através da 102,5 FM, da 740 AM. Sociedade! Do nosso aplicativo. Baixe nosso aplicativo, Sociedade Play, para o ouvinte que não para. No nosso portal. Acesse sociedadeonline.com. E é claro que a gente já está ao vivo no nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Sociedade da Bahia. A gente já está ao vivaço aqui, direto dos estúdios Raimundo Varela. Eu, Tony Silva, Marcos Valença está chegando, Marcelo Góes está chegando. Paulo Calil já está na área comandando tudo. E a gente vai junto até as 2 horas da tarde com você se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu like, ativando o sininho das notificações e participando com a gente através do nosso WhatsApp. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. Sociedade, Principalmente hoje, dia de segunda, poderia ser um dia pra gente começar com o gol do Vitória, caso tivesse vencido o Vasco, com o gol do Bahia, caso tivesse vencido o Bragantino pela primeira vez lá no Nabi Abichedi, mas não. O Bahia não jogou nada contra o Bragantino, rotação baixíssima. Eu vou até provocar a Valença daqui a pouquinho, perguntando se não era hora de Rogério dar uma poupada. Ah, Pedro, mas o time veio de um tempo aí parado. Meu amigo, os caras pegaram uma sequência de jogos aí, uma pancada atrás da outra. Chegou uma hora que é preciso ter um descanso, até mesmo de ficar fora da relação, sabe? Colocar sangue novo, dar uma mesclada no time. Claro que é falar depois que o resultado já foi pro brejo, é fácil. Mas talvez pudesse ter sido uma alternativa a ser utilizada por Rogério Ceni. Já o Vitória... Vitória segue na sua incompetência, né, gente? Vitória segue na sua incompetência, teve tempo para trabalhar, Vitória teve tempo para descansar, o Vasco vindo aí também numa sequência de jogos, e no primeiro tempo, graças a Léo Jardim e a própria incompetência do Vitória também, o Vitória não balançou as redes. No segundo tempo, o Vitória só foi acordar pro jogo para valer depois do gol do Vasco, numa falha do sistema defensivo, numa bola parada. Aí, uns amigos mandaram mensagem: caímos, já era, não dá mais. Matematicamente falando, ainda dá, obviamente. Ainda temos 13 rodadas. Temos aí pelo menos 39 pontos em disputa. Agora, o que faz o torcedor acreditar não é o time dentro de campo. Faz o torcedor acreditar é a matemática. São os números frios da matemática. Porque, sendo bem sincero com você, torcedor, Vitória na Série C tinha 2% de chance e conseguiu subir. Aquilo ali foi algo mágico, único, tapafúrdio de ter acontecido, sabe? Louco, né? Na melhor das hipóteses. Então, imaginar que o Vitória não vai cair hoje é missão para aqueles torcedores mais apaixonados. Agora, Tony Silva, sabe o que é curioso? Que todas as vezes que a gente fala que Bahia e Vitória, basta fazer a parte deles que de quebra um ajuda o outro... Os dois decepcionam, viu, Tony? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Meu querido Marcos Valença, bom revê-lo. Grande Marcelo Góes e ouvintes. Meu querido PK. Ele é chegado nesse sorriso. Ele ama essa risada. Amigão do PH, né? É. Meu Deus do céu. Que conversa é essa, rapaz? E também amigão de Nilson Oliveira. Lá de Riachão. E aí, beleza? É, gente boa. E aí, rapaziada? Que tal a gente parar de falar isso, Pedro? É melhor, né? Vamos parar então. Mas é melhor. Já que não acerta esse negócio. Bora parar de falar. Um tem que ajudar o outro. Não sei o que lá. Bicho. Ué? Por que, bicho? Cada um tem que fazer a sua parte. Aí você tem uma chance. Vem uma chance de... Ah, vem, o golpe, ó. Ah, procurar a tua raça, rapaz. Oxe, vou cair em golpe o quê? Eu passei pix pra ninguém. Pois é. Mas como eu tô falando, tem que tomar cuidado, gente. Isso que aconteceu comigo aqui tá acontecendo muito. As pessoas ligam e falam: isso foi verificado um pix no valor de tal, tal, tal. Você confirma ou não? Aí se você der ousadia, já sabe, não? Mas voltando a esse assunto que é muito sério em relação às duas equipes da Bahia. Você tocou na questão de descanso, Pedro. Eu sou totalmente contra isso, cara. Eu não vejo motivos nenhum para descansar, para poupar agora. Não vejo. Mas tudo bem, cada um tem a sua opinião. Mas a partir de hoje vamos fazer um acordo aqui, todo mundo. A gente não fala mais nesse negócio de um ajudar o outro, não, tá bom? Fechado, papai? Hein, fechado. Pepa? Fechado. Pepa? Seu treinador. É. Fechou? Você disse que não ia fechar? Fechou. Fechou? Bem feito pros dois. Eu também acho. Bom, meio-dia e 21 minutos. Marcos Valença, cadê a vinheta do Presença? Marcos Valença, Bahia 1, Bragantino 2. É o melhor Bragantino 2, que o Bragantino jogou em casa. Bahia 1. Cansaço. Um dia onde nada deu certo. Estafa física, estafa mental. Um Bragantino melhor. Se bem que essa alternativa aí. Bragantino também, vou te contar. E aí, o que dizer dessa derrota do Tricolor, Valença? Muito boa tarde, Pedro, Marcelo, Tony, nosso grande Paulo Calil, você ouvinte aqui do Esporte Mais. Pedro, foi uma junção de situações em que o Bahia, aparentemente, no começo do jogo, chegou até que ter uma oportunidade clara com o Everaldo, teve uma outra oportunidade com o Tassiano. Imaginávamos que o Bahia teria uma sorte melhor, uma competência melhor. Isso não aconteceu, né? O Bahia conseguiu encolher em cima de um Bragantino desorganizado taticamente, inclusive. O Pedro Caixinha utilizando vários jogadores para poder fazer rodízio de posição. Depois, o jogador mais perigoso do Bragantino, Elinho, que tinha acertado. Então, imaginávamos que o Bahia iria sobressair. Lei do engano. O Bahia tomou... Os dois gols que o Bahia toma são frutos de uma preocupação grande da torcida e também, acredito, da comissão técnica. O primeiro, uma cobrança de falta, cruzamento. O Marcos Felipe ia...